86. Ô, oh, meu amigo Alanzinho, em 86 eu sustentava 6 famílias só com o dinheiro do garimpo. Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tem cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. Tu tens tudo o que eu procurei. Mas olha nós, às vezes tropeçamos. E tem dias que quase caímos. Mas olha nós, nós dois somos humanos. E sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante, em direção à lua, em direção à lua. CV mais 97,5, pode carimbar que essa tá no grale. CV mais. Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão. Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão. Ninguém foi lá naquele bar colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar. Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente. A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua. Você é sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca. Pensado, planejado e consciente. A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pedras é sua. Você sempre inocentemente que nem sente, sempre erra como nunca. A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pedras é sua. Você sempre inocentemente que nem sente, sempre erra como nunca. Eu admiro a sua coragem, sua vontade de me superar. Cê tá na luta e com a saudade, fazendo força pra me deletar. E até agora nada. Era mais fácil ligar pedindo volta, falando amor foi mal, eu fui um idiota. Mas o teu coração é orgulhoso, por isso que tá no sufoco. Vai mal, eu fui um idiota. Mas o teu coração é orgulhoso, por isso que tá no sufoco. Vai, vai beijando boca aleatória, vai deixando meu quarto vazio. Já tem gente batendo na porta da mulher mais foda do Brasil. Fica aí nesse volta ou não volta, só você ainda não percebeu. Eu não fiz amor, eu fiz história. Cê não acha outra melhor que eu. CV Zap 86 99270414. Um dia você vai sentir que não me deu valor, que nunca soube entender meu verdadeiro amor. Queira Deus que já não seja muito tarde, quando você se tocar, já me perdeu. Os sonhos que eu fui buscar na luz dos olhos seus, de tanto que só fiz te amar, ficaram sendo meus. Agora você vem dizendo que se enganou no sentimento, inventa essas palavras doces pra dizer adeus. Não tente me enganar, não diz que vai voltar, não minta pro meu coração. O amor quando se parte assim é um cristal quebrado. Não cola nunca mais, o sol não se refaz, a alma perde a ilusão. Os passos de uma paixão não voltam pro passado. Eu peço a Deus que dê em dobro pra você tudo que me desejar de hoje em diante, do fundo do meu coração. E se você sofrer, quando se arrepender, não pense em me rever, não peça a minha mão, volta pra mim não. Não tente me enganar, não diz que vai voltar, não minta pro meu coração. O amor quando se parte assim é um cristal quebrado. Leonardo Nascimento mais com o cristal quebrado. Essa foi para meu amigo Chico Lapinha, na Ladeira de Terra. Alô, Aldelina, beijo para você, amiga. E também os amigos do rádio aí, né? A galera da panelinha. É a panelinha, rapaz. Só gente boa. Abraço para vocês e tamo junto, gente. Chegando no finalzinho de mais uma sequência do ouvinte aqui, ó, com muita música boa. Vamos agora com mais participações. Eu quero soltar aqui 10 áudios logo numa lapada só, viu, gente? Vou colocar aqui 10 ouvintes aqui pra, né, falar um pouquinho com a gente, porque tem muitos áudios, muitas mensagens. Infelizmente, tá chegando aqui o finalzinho da participação do Rogê nessa sexta-feira. Último dia aqui na rádio, na Radinha. E o amigo Rogê vai colocar agora 10 ouvintes na sequência. Corre, meu Boa filho! Boa tarde, meu amigo Flávio Rogê. Aqui é o Antunes, motorista de Antunes. APP. Eita, Flávio Rogê, tu vai deixar saudade, cara. É assim mesmo, né? Quando a gente chega numa empresa, o primeiro dia é complicado. E mais complicado é o último dia, né? O último dia quando que é mais complicado, é verdade. A gente se despede dos nossos amigos, daquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. E sempre tá com a gente ali. Mas é isso aí mesmo. Bota alguma música aí do Samba Crio pra nós, Flávio Rogê, aí. Que Deus abençoe seu caminho, Olha sua trajetória. Antunes. É isso aí. Valeu, Obrigado, cara. Meu irmão, tamo junto, viu? Abração pra todos os motoras, motoristas de APP. Tem muitos aí que não participam devido aí à correria, né? Mas todos os dias estão aí curtindo a gente, levando a CBMais, dando aquela carona, né, meus amigos motoristas de APP. Obrigado aí pela companhia de sempre, viu? E também os taxistas, rapaz, fazendo eco em Teresina. Um abraço pra vocês, tamo junto sempre. Ó, por aqui, meu amigo é o Edvan Frota. Ele tá gravando um áudio agora, mas já mandou uma mensagem agora que eu abri, né? Ainda tô aqui nos áudios e mensagens de 3 horas, gente. Imagina aí, né, a quantidade de mensagens que eu recebi hoje aqui no WhatsApp, tá? Pra chegar até o horário que... O último áudio que eu recebi agora, às 5h20, vai demorar um pouquinho, né? Mas é isso. Obrigado pela companhia, um abração aqui pro Edivan Frota e também todos os taxistas da Praça Saraiva, a galera lá sempre curtindo a Semimais fazendo eco lá, rapaz. Passa ali, ó, na Praça Saraiva, tem a fileira de táxi ali, você passa ouvindo a Semimais, ó, só o ecozinho de longe. É a galera toda lá ouvindo a Semimais sempre. Um abraço pra vocês, tamo junto. Mais áudio do ouvinte por aqui, ó, deixa eu ver quem é o próximo. Ah, agora é minha amiga, a Dalva Pimentel. Oi, Olá, Dalva. Olá, Rogério. Oi, amiguinha. Boa tarde. Boa. Gostaria que você botasse a música da Marisa Monte. Ainda bem, ofereço para você. Valeu, amiga. Que você vai deixar muita saudade. Oh, e que Deus lhe proteja, que Deus lhe acompanhe em todos os passos sempre que você der, essa nova trajetória, tá bom? Que Obrigado. Você vai deixar muita saudade. Tenha uma boa tarde. E um abraço. Minha amiga Dalva Pimentel. Obrigada, amiguinha. Beijo pra você. Mais alô aqui também, o Clodoaldo da Água de Teresina, mandando aqui um abraço especial pra galera. E falou assim, ó, siga firme sempre, Rogê, nessa sua nova caminhada. Valeu, irmão. Abração também pra Francisca, também desejando boa sorte. Fala aqui, manda aqui um alô especial pra Sandra, pra Kalina, a galera da Kalina Rameiro. A Ateliê, Kalina Rameiro, curtindo a Semimais, a Lila Cruz também, a Irmi e a Val, curtindo aí a Semimais. Beijo pra Sandra e a Francisca também. O Thiago também tá aqui curtindo a gente, né? O Thiago aí, ó, do Cristo Rei, também ligadão aí na Semimais. Meu amigo Eduardo também tá aqui, rapaz. Fala, Eduardo. Boa tarde, meu amigo Flávio Rogério. Eduardo da Ilcamo Cosmético, meu querido. E aí, meu brother? Hoje é um dia especial, né? Um dia que... O meu brother radialista, um homem das tardes, do início das noites aí, que fica tocando as músicas dos ouvintes, que nós fazemos aqueles pedidos, e o meu brotherzão tá se despedindo hoje, né? Pois é. Queria só deixar um abraço para você e desejar toda a sorte do mundo aí no seu novo projeto, que você tenha toda... felicidade, amigão. E é isso aí, cara. A vida que segue, né? É isso, Eduardo. E é isso. Ó, só deixo pra você um abraçozão a todos. Valeu, aí. Valeu, irmão. Que você seja bem recebido aonde for. E fazer um pedido aqui, né, meu amigão? Toque aí uma música do Raul Seixas, meu amigo Pedro. Toque aí pra gente na Semimais. É o quê? Porque a gente é muito mais você, meu querido. Um abraço, meu amigo Rogério. Valeu, Eduardo. Um abração pra você. Tamo junto, viu? Um abração aqui também, ó, pro nosso ouvinte que viu o áudio agora. Agora não, né? Mais cedo, acho. 3h30. Boa tarde, meu parceiro Flávio Roger. Aqui é o Ed Play, da Ed Master Plays. Fala aí, Ed. E meu parceiro Augusto. Augusto também. Tranquilo? Tranquilo. Vocês estão, hein, papai? Fechou. Mais tarde tem uns trabalhos. Tem, hoje tem. Meu querido, eu queria lhe desejar uma ótima jornada no seu novo projeto. Que dê tudo certo, que Deus lhe abençoe. Hoje e sempre, viu? Obrigado, meu irmão. Por quê? O quê? Chama mais. É o quê? A gente é muito mais. É. Você chama, pai, chama. Uau, e coloca aí Reginaldo Rossi. Ed. Um Reginaldo dia de corno. Já toquei. Chama, bebê. Já foi pago. Valeu, Ed. Abraço pra galera da Master Frios. Mais ouvinte. Boa tarde, meu amigo Flávio Roger. Aqui é o Ivanildo, motorista. Fala aí, Ivanildo. Roger, a papotinha, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho, é. Por assim, pra você mesmo. Obrigado, porque irmão. Nunca é um adeus. Você falou aí, nunca é um adeus. É verdade. Obrigado, Roger, gratidão Valeu, sempre. Valeu, irmão, tamo junto, viu? Olha, o Osnir também tá curtindo a Semimais aí. É, mandou aqui no meu WhatsApp pessoal, né? Meu amigo, velho, grande Osnir. Tá aí curtindo, tá lá no bar. Deixa eu ver o nome do bar aqui, rapaz. Tá tomando um agora. Lá no bar do Oswaldo, do Porto do Centro. Abração pra vocês aí do Porto do Centro, lá no bar do Oswaldo, curtindo a Semimais aí, ó. Abração pra vocês, obrigado pela companhia. Pediu aqui uma música do Reginaldo Rossi pra curtir. Já toquei aqui, né? O dia do daquele lá mesmo. Né? Um abração pra vocês aí. Tá tomando um, abrindo os trabalhos dessa sexta-feira. Hoje, rapaz, é o Mael. Fala, senhor, vem cá. Fala aí, Mael. Pode aí, eu fui pra terminar o Barão da Pisadinha, oferecer pra esposa Helena, o filho Hermes, porque meu pai aqui. Sim, o que mais aí? Família. Uhum. Amigo, boa sorte aí, nova jornada, nós estamos juntos. Tamo junto, meu irmão, valeu. Boa tarde, tudo de bom. É o Mael, Francisco Emerson e seu Justino de Campo Maior, sempre ligadinhos com a gente aqui, curtindo o Tarde Máxima. Boa tarde, meu amigo Flávio Roger, papai, puxa. Sextou, papai. Fala aí, Maciel. Vai passando aqui pra te desejar boa sorte nessa nova jornada aí. Obrigado, meu irmão. É, que dê tudo certo pra você e pra sua vida aí. Tudo de bom pra você e toda a sua família aí, meu amigo. E também quero, quero dar um alô aqui pra todos os motores de aplicativo, viu? Que é o Maciel. Obrigado. Aqui por cá, Teresina, Piauí, né? Isso. Tá, Monte Castelo. Monte Castelo, aqui pertinho. Amigo, vou querer que você ponha aí uma música aí bacana. Qual é a música? Quero que você ponha uma música aí bacana aí. Qualquer um aí do Fagner ou Zé Ramalho. Zé Ramalho. Mas de preferência, Fagner Trovão, papai. Trovão. Puxa. Beleza, forte você abraço. Está, papai. Tamo junto, Maciel. Estamos aqui na melhor. Serve mais. Serve mais. A gente é muito mais você. Mais áudio aqui do ouvinte, vou fechar 10 ouvintes aqui na sequência. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Oi. Tudo bem? Boa tarde, Rogério. Oi, amiga. Quero te falar que eu nunca liguei pra rádio, porque na realidade a gente se sente já satisfeita com tanta música boa que vocês colocam aí pra gente ouvir. Certo. E hoje eu vim só te parabenizar pela nova etapa, porque vai dar tudo certo na sua vida, tá bom? Obrigado, amiga. E coloca aí qualquer música mesmo, da sua preferência, uma que você goste, viu? Pra gente ouvir. Junto. E boa sorte na sua nova jornada. Obrigadão, tá bom? Socorro! Um abraço, aqui é a Socorro de Timon. Socorro de Timon. Boa sorte. Ali, ó, a Socorro participando hoje pela primeira vez, né? Mas puxa, a rádio sem mais aí falou, né, que não participava porque já estava satisfeita, né? Porque muita música boa que o ouvinte pede. Então hoje, pela primeira vez, participando aqui na despedida do Rogê. Valeu, amiguinha. Obrigado, viu? Boa tarde, Flávio Rogê, rapaz. Deus te abençoe, te ilumine, te guie sempre nessa nova demanda que você vai. É, nova empresa, novo projeto. É, a gente sabe que no começo foi difícil, que os ouvintes eram bem relutantes. Quer queira, quer não, a gente não pode negar isso, mas verdade. Você mostrou que você é capaz, mostrou o seu trabalho, todo mundo hoje bate palmas pra você, meu irmão. Valeu, meu irmão, obrigado. E com viu? Certeza vai continuar batendo. Siga em frente, cabeça erguida, e Deus convosco e conosco também, viu? Toca aí pra nós aquela música assim, ó. Amigo é coisa pra se guardar. Com certeza você é o nosso amigo, viu, Flávio Rogério? Valeu, Glau. Cheiro no oi. Sucesso, cara. Um abração sempre. Pra você, meu irmão. Tamo junto, viu? Glau Artes, curtindo aqui a série mais. Mais um áudio aqui pra fechar aqui os 10 ouvintes da sequência. Boa tarde, Flávio Rogério. Aqui é o Bernardo, bairro Porto Alegre. E aí, meu amigo? Oi. É, desde já, eu poderia deixar de participar daí a tarde nossa. Ah. Pra oferecer aí uma música pra ti, do Eriquilande e Tarcísio, Chorei na Vaquejada. Certo. E desejar boa sorte aí na tua nova empreitada aí. Valeu, irmão. Obrigado. Que vai viu? Dar certo. Esses dois anos foi massa. Foi massa. Tem um amigo legal, viu? E essa música aí eu oferecer pra ti, viu? Obrigado, boa sorte, irmão. Forte abraço, grande Bernardo. E valeu. Também a Carlene, lá do Porto Alegre, o casal aí. É, também seus 7 filhos, sempre curtindo aqui a Sem Mais, essa família maravilhosa. E fechando aqui, ó, 10 ouvintes na sequência. Um caso de amor apaixonante. Você e a CV e você. CV Mais. A chance de garantir uma picape nova chegou. Aproveite o Festival de Picapes da Gelta Fiat e conheça nossos modelos Fiat Strada, Fiat Toro e o grande lançamento Fiat Titano. Gelta Fiat. Paz no trânsito começa por você. Hora certinha, agora 5h29, acerta aí, gente. Ó, começou o arraiar de descontos destaque. Nesse mês de junho, a Autoescola Destaque está te esperando para o arraiar de desconto destaque. Chegou a hora de tirar sua habilitação com quem entende do assunto. Só na Autoescola Destaque você tem as aulas teóricas mais rápidas do mercado. Concluindo aí, ó, em 2 semanas. E o melhor, você assiste online de onde você estiver. Olha só que legal, hein? Na Autoescola Destaque você encontra um excelente atendimento, qualidade qualidade no serviço, a melhor estrutura e facilidade do pagamento. Aceita também todos os cartões e parcela em até 10 vezes sem juros. Além do carnê próprio, sem consulta ao SPC e Serasa. É facilidade demais. Então, ó, pule na fogueira de ofertas e garanta descontos especiais em todas as categorias. É, procure agora mesmo, uma das 5 filiais mais próximas de você. Ó, na Zona Sul tem 2 unidades, viu, gente? Tem no Parque Piauí e também no Porto Alegre. Tem também na Zona Leste da capital, na Zona Norte e no Grande Dirceu. Nos 4 cantos da cidade você encontra aí a Autoescola Destaque. Então seja destaque e conquiste sua liberdade. Tá bom demais da conta, sou! CV Mais apresenta Mais São João, com a palavra com o padre Flávio Roger. São João tem que ter brincadeiras. O povo ama fazer uma simpatia divertida. E hoje a dica é para você se casar logo. Essa é boa. Retire 3 espinhos de uma rosa vermelha e coloque dentro do seu perfume. Em seguida, peça para o Santo Antônio remover todos os obstáculos. Depois é só usar a tal loção quando estiver perto da pessoa e ter fé, claro. No mais, é acompanhar a programação especial Mais São João da CV Mais e tirar o seu par para dançar agarradinho. Mais São João é na CV Mais. Oferecimento: Juarez Construções. Somos referência em reparos hidráulicos. Piauí Rastreamento. Especialista em rastreamento veicular. Autoescola Destaque. Conquiste a sua liberdade e vencer destaque. Lojas Dragão. O bom atendimento é a nossa tradição. São João Uninassal. Com aprendizado ilimitado, ninguém vai ficar parado. Sinhá, gosto pela vida. Esportes da Sorte apresenta o maior campeonato de futsal do país, The Liga. E que venha mais um grande confronto, Resenha e Sampaio Correa. Os dois times já estão classificados para campo para um jogo decisivo. Quem termina com a melhor campanha do Grupo A? Não perca essa batalha épica. Neste domingo, ao vivo, às 9 da manhã, na Cidade Verde, em nosso canal no YouTube. The Liga é com a Cidade Verde. Agora com mais uma sequência feita pelo ouvinte. Bora curtir, né? Sextou, sexta-feira e último dia do Amigo Rogê aqui na Cine Mais. Tá aí, já tem o Chagas Botelho comandando a noite é nossa com você. Pra contar, dizer que aprendi. CV Mais. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar a razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Essa é aquela canção pra quando você acordar, coloca ela para que ela te inspire, te dê coragem. Hoje eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, eu sei que vou chegar. O que é meu, ninguém pode tirar. É, eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô. Por cada feito, olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, assim que vou chegar. O que é meu, ninguém pode tirar. É, eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, tô. Seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte. Eu tô no corre. Não desiste antes de acontecer. Tem alguém que se inspire em você. E por mais que a noite pareça escura, tá perto de amanhecer. Não desiste antes de acontecer. Tem alguém que se inspire em você. E por mais que a noite pareça escura, tá perto de amanhecer. É, eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Acordei com o pé direito. Seja forte, corajoso. Levanta e anda. Vai em busca da sua sorte. É sobre não desistir. Essa cerveja aí, que essa veio estragada, tá com gosto de saudade, um pouquinho de lágrima. Ou será que é falta daquela boa? Se for enrolou daquela, eu não acho outra. Ainda vejo eu gritando com ela, mandando ela embora. Ela com a mão na porta, falou se eu fosse roda. Eu desacreditei. E boteco Mas se ela quiser voltar, meu coração assume. Tô empurrando essa cerveja junto com o ciúme. Mas se ela quiser voltar, meu coração assume. Daquela boca, se for enrolou, daquela eu não acho outra. Ainda vejo eu gritando com ela, mandando ela embora. Ela com a mão na porta, falou se eu fosse roda, eu desacreditei. E o boteco tá aí pra essas horas. Diego Vitor Hugo! Eu tô se ela quiser voltar, meu coração assume. Eita, mano! Assumo demais ela de novo. Aqui, Vitor Hugo. Ah, do Thierry. Eu tô recém-largado, superado, mas não conformado. E ela pra todo lado, aumentando no beijo os KM rodado. Vou empurrando essa cerveja junto com o ciúme. Mas se ela quiser voltar, meu coração assume. Tô empurrando essa cerveja junto com o ciúme. Mas se ela quiser voltar, meu coração assume. Ou se assume. Assume lindo demais. Valeu, pai das crianças. Tamo junto. Vitor Hugo. WhatsApp CV Mais 86 99270414. Cometi um erro, era só eu dizer não. Mas como se nega um beijo que minha boca acha tão bom. Você faz pra me quebrar, só aparece quando tem alguém novo no meu radar. Você faz pra causar, juro que eu me segurei. Bloqueei aqui ver nossas fotos pra não dar gatilho. Mas saudade é aquilo, a gente acha que tá tudo bem, é que ela vem. Chega daquele jeitão, ninguém tomou na pressão. Tava tranquilo se eu não levasse pro coração. Sei que não vai ter jeito, vou me envolver de novo. Amanhã eu me arrependo, amanhã eu sofro, amanhã eu resolvo. Chega daquele jeitão, ninguém tomou na pressão. Tava tranquilo se eu não levasse pro coração. Sei que não vai ter jeito, vou me envolver de novo. Amanhã eu me arrependo, amanhã eu sofro, amanhã eu resolvo. Sei que eu cometi um erro, era só eu dizer não. Mas como se nega um beijo e minha boca acha tão bom. Você faz pra me quebrar, só aparece quando tem alguém novo no meu radar. Você faz pra causar, juro que eu me segurei. Bloqueei, arquivei nossas fotos pra não dar gatilho. Mas saudade é aquilo, quando a gente acha que tá tudo bem, é que ela vem. Chega daquele jeitão, daquele jeito, daquele jeitão, hein? Chega daquele jeitão. Chega no finalzinho aqui do mais um bloco, né? De mais uma sequência do ouvinte aqui de muita música. Agora já me perdi aqui, não sei quem que pediu música mais. Mas é isso, né? Muito obrigado você que ficou aí, ó, durante esses 2 anos junto comigo aqui no comando da nave, no comando aqui do Tarde Máxima. Agora é com ele, é com o Chagas Botelho, que vai comandar o Tarde Máxima a partir de segunda-feira. O Chaguinho já tá por aqui, ó, já vai comandar também Uma Noite Nossa. E faltam poucos minutos só, o quê? 15 minutinhos pro Rogério encerrar o Tarde Máxima e dar o meu tchau pra você, tá bom? Deixa eu liberar agora aqui o nosso CVZap, rapidão aqui, vou colocar mais uns áudios aqui do ouvinte, né, pra gente bater um papo rapidinho e já eu volto com a última sequência pra gente fechar o programa de hoje. Oi. Alô, boa tarde, é tropa CV Mais. E aí, Monato, rapaz. E aí, onde Deus? Hoje estamos juntos e misturados. Gigante. Ele mesmo, Nonato Costa. Grande Nonato Costa, rapaz. E aí, onde Deus? Hoje pode ficar certo uma coisa, tu vai, mas nossas tardes não vai ser a mesma sem vai você. Sim, vai sim, rapaz. Chega aqui. Vamos que vamos, bota pra turma do Marcelo, grande Cláudio Gilson. O Belmiro, o Bruno, tá desligado aí na grandona, na gigante. É gigante, é gigante. É da gigante. Não da confunda. CV+, tá de máxima. Nós vamos pra turma da de seu táxi também, sintonizado aí na CV+. Grande Max, unidade 31, Paulo da unidade 17. O nosso amigo Cururu, é o Valderinho. Cururu? É o Cururu, opa. Ô, Rodinho, coloca aí um sozão. Coloca o quê? Bruno Marrone aí das antigas. Chora umas rosas, tá pronto, ótimo. Pronto, fechou. Estamos aqui na CV+, não sabe por quê? Por quê, rapaz? Porque Rocha, vai. A gente é muito mais de você. Valeu, meu amigo Nonato Costa e toda a galera da Dirceu Tax. Sempre na audiência aí, ó. Boa tarde, Paulo G. E amigão? Zé da Cruz. Zé da Cruz. Paulo G. Oi. Já que na sua despedida de hoje, eu queria que você botasse aquela música de Roberto Carlos. Roberto Sempre Carlos, né? Tocou pra gente aí. Beleza. Fica logo de uma vez. E oferecer para uma série de amigos bons que eu tenho. Uhum. Onde você é um deles. Beleza. Daqui na pra hora. Frente a gente. Tamo junto. Nova batalha. Trabalhando, amigo. Valeu, Zé da Cruz. Tamo junto, um abração aqui também pra Elenice dos Santos Freitas, do povoado Boa Hora, tá ligadinho com a gente aqui também, mandou aqui uma mensagem gigantesca, rapaz, mandar pro amigo Rogelê, mais um beijo pra você, viu, amiguinho, brigadão pelo carinho, tamo junto, viu? Ó, abração também aqui pra Niele Silva, também ligadinho com a CV+, né, falou que não é de participar sempre, mas sempre tá ligadinha na rádio CV+. Mandou também aqui uma mensagem muito grande, vai dar pro Rogelê toda a mensagem, né, mas obrigado pelo carinho, viu, amiguinha? É, mais alô também, abração aqui pra família, deixa eu ver, não colocou o nomezinho, cadê o nome? Eu quero, é o Chagas da DK Variedades, também curtindo assim, mais aí, a galera do Mocambinho, as mensagens que o ouvinte tá enviando aqui, vou ficar só pra mim, viu gente, não vai dar pra eu ler, tá, mas obrigado aí pelo carinho e pela consideração, tá? Meu amigo Roger, é com muita tristeza que a gente, todos nós recebemos essa informação, mas a gente também, ao mesmo tempo, desejando muita sorte, muita boa sorte, seus novos caminhos, suas novas empreitadas. Conheço o trabalho do Chaga também dos anos 90, do Japão, o cara é top demais, mas você, cara, também não fica nada a desejar. Sentiremos demais sua falta, principalmente das nossas histórias aí de da manhã, dos casais, tomara que fique, não sei. É o Francis Souza. Cara, é nunca pedi uma música aqui na rádio. História dos casais aí, viu? Mas se for possível, antes da última música que você for colocar, aí do Xande, né, de Pilares, coloca aquela do Milton Nascimento, Amigo é Coisa para Se Guardar, do lado esquerdo do peito. E é isso que você é pra nós. Um grande parceiro, um grande amigo. Forte abraço, boa sorte, pra você. Parceiro. Tamo junto. É sempre. O Cleiton Mendes. Olha aí, Chaguinha. Falou que lembrou de você dos anos 90, viu? Pois é. Tamo aqui de volta. O Chagas tem uma história grandiosa no rádio, cara. E muita gente, com certeza, né, vai aí amar ver, ouvir, na verdade, ele aqui na CV+, nas tardes aqui com Tarde Máxima, viu? Grande Chaguinha. E bora lá, né, com mais alô aqui, rapaz, rapidão, o Zé Filho também, o Zé Filho Pereirão lá da Marcenaria Pereirão no Dirceu também tá curtindo a gente, um abraço pra você, meu irmão, mais um áudio aqui do ouvinte, deixa eu ver o próximo que tá por aqui, parece que é diretamente de São Paulo, cara, deixa eu ver se é de São Paulo mesmo, o prefixo aqui né, É 011. Deixa eu ver quem é, o Soares, é? Oi, Soares. Oi, João, boa tarde. É o Rogério, pá. Zé Ribeiro, diretamente de São Bernardo do Campo. É, São Paulo. Eu gostaria de ouvir uma música de Gilberto Gil, Entra Beco e Sai Beco. Ah, beleza. Obrigado e uma boa tarde. Valeu, Soares, diretamente de São Paulo, cara, curtindo assim mais aí. Ele é caminhoneiro, já participou outras vezes aqui também, né? Você passa por aqui em Teresina, já sintoniza no rádio em 97,5, já chegando em Caxias, né? Ele falou que já sintoniza a rádio, né? Vai até em altos ouvindo aí a CV Mais sempre em 97,5. E tá lá em São Paulo, né? Curtindo agora, gente. Mais participação aqui, deixa eu ver, meu amigo Lisandro Palmeirense também tá aí curtindo a gente. Valeu, Lisandro! É, deixei pro último dia. É, último dia. Pra agradecer nessas tardes maravilhosas que passamos. Ah. Ouvindo a CV Mais com o Flávio Rogério. Parabenizar pelo profissional que você é. Obrigado, amiga. Você siga em paz e seja bem feliz na sua nova jornada, viu? Muito obrigada aí. Valeu, amiga. Beijo pra você, a Selma do Mercadinho Júnior. Ali, curtindo sempre a CV Mais. Abração pro seu maridão, também toda a equipe aí, ligadinho com a gente aqui. Minha amiga Ivoneide, deixa eu ver a Ivoneide aqui, abriu aqui o áudio dela, tava aqui travadinho, bloqueado, pronto, tá desbloqueado. Arrocha, mulher. Boa tarde, Flávio Ruginho. Boa, amiguinha. Hoje a minha participação é só de te agradecer. Obrigado. Pelos momentos de alegria, pelos momentos que você me fez viajar sem sair do lugar. Pelo momento que, através da sua voz, você me conectou com o mundo. Foi. E me tirou muitas vezes da tristeza e da solidão. Eu tenho certeza que uma pessoa como você, cheia de luz, onde chegar, vai brilhar. Deus Obrigado. Te abençoe. Amém. Muito obrigada. Pelas tardes agradáveis que você me proporcionou. Não só a mim, como muitos ouvintes, que eu tenho certeza que nas tardes ficavam só esperando, esperando ouvir a sua voz para sair da solidão. Eita, Deus lhe abençoe. Um abraço bem Obrigado, forte. Obrigado, amiga. Desse jeito você faz o Rogério chorar, mulher. Obrigado, tropa! Valeu, nação! Tá chegando o finalzinho do nosso programa, mas já volto pra dar um tchau pra você, viu? Tamo junto! A Shenzhen Caoa Shelby conta com veículos híbridos e elétricos para tornar sua condução uma experiência única. Surpreenda-se com os detalhes dos SUVs Tiggo e com a sofisticação do sedã Arizo. Conheça também toda a praticidade do iCar, o modelo compacto 100% elétrico. Entre em contato através do WhatsApp 869-9914-0400 e agende um test drive. Shenzhen Caoa Shelby. Paz no trânsito começa por você. No Arraiá da CN Motos tem muita alegria e você de roda nova. Nova Pop 110 ES com partida elétrica a partir de R$ 181,00 por mês no consórcio Honda. B125 a partir de R$ 271,00 mensais. E CG160 Fan a partir de R$ 292,00 por mês. Vem ser feliz de Honda Nova no Arraiá da CN Motos. A menor distância entre você e sua Honda. Nesse mês de junho, aproveite o Arraiá de Descontos Destaque. Procure uma das 5 filiais mais próximas: Zona Leste, Zona Norte, Disseu, Parque Piauí ou Porto Alegre. A Autoescola Destaque tem excelente atendimento, qualidade no serviço, melhor estrutura. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 10 vezes sem juros. Além do crediário próprio, sem consulta ao SPC e Serasa. Chame agora no WhatsApp 86-3303-4722. Vence Destaque, conquiste sua liberdade. Ei, você da região do Grande Disseu, quer se desenvolver no mercado de trabalho ou conquistar aquela vaga dos sonhos? Venha para Prepara Cursos, a maior rede de cursos profissionalizantes do Brasil. Aproveite a promoção de inauguração com taxa de matrícula e material didático grátis. Fone WhatsApp 86 99905 5864. Prepara Cursos, a porta que conecta você com o mercado de trabalho. Esporte.

meu amor já ligou no meu celular. Ela está com saudade, morrendo de vontade, querendo me amar. Suspenda a saideira, por favor. Vou tomar uma dose de amor. Se meu amor me chama, lá vou eu me embebedar de amor, cair dos braços seus. O nosso caso é pura emoção, amor que foi direto pro coração. Seu corpo tem calor e me aquece. Seu beijo me enlouquece, mata de paixão. Meus amigos de bar, é hora de ir, não dá pra ficar. Queiram me desculpar, eu tenho que sair. Meu amor já ligou no meu celular. Ela está com saudade, morrendo de vontade, querendo me amar. Suspenda a saideira, por favor. Vou tomar uma dose de amor. Se meu amor me chama, de amor, caí dos braços seus. Nosso caso é pura emoção, amor que foi direto ao coração. Seu corpo tem calor e me aquece. Seu beijo me enlouquece, mata de paixão. Meus amigos de bar, tá na hora de tá, tchau, eu tenho que ir. Tá acabando, tarde máxima dessa sexta-feira, dia 28 de junho de 2024. Último programa do Amigo Rogê aqui na CB Mais 97,5. A gente é muito mais você, viu? Obrigado você que passou durante toda essa temporada de 2 anos e pouco, né, ajudando o Rogê a fazer aqui o Tarde Máxima todos os dias, todas as tardes também, né? A noite é nossa, no seu começo de noite. E agora chegou a hora. Na verdade, não, tchau, é um até breve, até mais, tá, gente? Vou deixar agora aqui, ó, no comando da CB Mais, meu amigo Chagas Botelho. Chaguinha, meu amigo, muito obrigado, viu, cara? Obrigado a você, Rogê, pelas aulas, pelo companheirismo, pela amizade durante esses 2 anos aqui na Rádio CB Mais. E é como você disse mesmo, não é um adeus, é um até breve, né? Até breve, até mais, gente. E chegou a hora de dar tchau pra você, um abração especial pra todos os ouvintes. Felizmente não deu pra colocar todos os áudios aqui, né, que o ouvinte enviou. Vou ficar devendo aqui, eu acho que mais de 30 por aí. Não cheguei a contar, né, mas são muitos áudios aqui ainda, né, e só consegui abrir os áudios até às 4 horas, né. Infelizmente não vai dar pra mandar aquele alô especial, mas manda aqui um alô especial pra toda a nação, CB Mais, toda a tropa, do jeito carinhoso que o Rogê sempre chama você, ouvinte da CB Mais, tá? E vou deixar minha última de hoje, Chaguinha. Opa. Essa música aqui, né? Vários ouvintes pediram, né? E meu amigo Claudiozão, o Armando, enfim, vários aí pediram pra eu tocar no finalzinho do programa. Xande Pilares, gratidão, é minha última de hoje. E só tenho a agradecer você, gratidão de verdade, por durante essa temporada, o Rogê aqui, você junto com a gente, sempre fazendo aquela programação gostosa do jeito que o povo gosta, né? E aí que se conta por aí, viu, gente? Até breve, até mais. E agora é com Chaguinha, Chagas Botelho, no comando das tardes aqui, ó, da sua radinha preferida, a rádio oficial dos melhores ouvintes. CB Mais. Muita gente me ajudou a chegar aqui, foi aos trampos e barrancos que eu consegui. Minha família, meus amigos, minha fé, a vocês devo tudo. Canela russa, eu andava por aí, procurando um anjo bom pra me ouvir. Eu jamais engoli sapo sem sorrir, suportei absurdos, conquistando amizades ganhei confiança. Esse público amado me deu esperança. Eu sou feliz demais, quando olho pra trás só consigo sentir gratidão pela força que não me deixou desistir. Por ter sido escolhido para essa missão, obrigado, meu Deus. dinheiro que pague, não posso esquecer. Se eu fugir das origens, eu perco meu chão. Obrigado, meu povo, por fortalecer. Beijos no coração. Minha fé, a vocês devo tudo. Canela russa, eu andava por aí procurando um anjo bom pra me ouvir. Eu jamais engoli sapo sem sorrir. Suportei absurdos, conquistando amizades, ganhei confiança. Esse público amado me deu esperança. Eu sou feliz demais, quando olho pra trás só consigo sentir. Vai! Pela força que não me deixou desistir, por ter sido escolhido para essa missão. Obrigado, meu Deus, por você existir. Sempre me deu a mão. Gratidão. Não há dinheiro que pague, não posso esquecer. Se eu fugir das origens, eu perco meu chão. Obrigado, meu povo, por fortalecer. Beijos no coração. Gratidão. Pela força que não me deixou desistir. Sempre me deu a mão. Gratidão. Não há dinheiro que pague, não posso esquecer. Se eu fugir das origens, eu perco meu chão. Obrigado, meu povo, por fortalecer. Beijos no coração. A todos que dão moral pra quem tem um objetivo a vencer na vida. Aquele cara que tá lá em cima não dorme por esse motivo. Deus é Deus, Deus é maior, maior é Deus. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Amém. Fique com a gente, CV+. Conheça toda a potência e performance da nova Rampage. Você vai se surpreender com cada detalhe da nova picape Ram. Visite a concessionária United Ram na Avenida Universitária, número 450, e descubra o poder inigualável que só uma Ram tem. Ou entre em contato através do WhatsApp 86999865025 e agende o seu test drive. United Ram, paz no trânsito começa por você. Desde festa junina, alegrias e também dos namorados. Por isso as lojas Dragão preparou grandes promoções para você aproveitar. Calça jeans Vilijac por R$199,90 à vista. Camisa polo Vilijac por R$54,90 à vista. Para ela tem sapatilha moleca por R$35,90 à vista. Além de sandálias moleca por R$59,90 à vista. Vem aproveitar nas lojas Dragão. Rua Rui Barbosa, 143 Centro. WhatsApp Delivery 3215-2050. A Rádio CB Mais apresenta o especial Só Love. Só Love, Só Love, Só Love, Só Love. Um momento único para celebrar o Dia dos Namorados. É tempo de curtir a vida, fazer as pazes. Sim, se for o caso, reate com o seu mozão através de uma linda declaração de amor. Deixe o mundo saber o que não cabe dentro do peito. Tendo sorrisos por aí, você querendo o meu. Tendo os olhares me olhando e eu querendo o seu. Fique coladinho com a CV+. Mande o seu recado e ofereça uma música cheia de emoção. O especial Só Love espera por você na Rádio CV+. Oferecimento Prepara Cursos, a porta que conecta você com o mercado de trabalho. Oi, gente, boa noite. Estou chegando aqui na Rádio CV+. Sucesso! sucesso. Muito mais alegria. Opa! A noite é nossa. A noite é minha, a noite é sua, a noite é nossa. Olá, gente, boa noite para você na sintonia aqui da nossa CV Mais, a sua 97,5. Eu sou o Chagas Botelho, vou comandar para você, nesse comecinho de noite de sexta-feira, mais um A Noite é Nossa. Muito obrigado aí pelo carinho da sintonia. Você que sai agora do seu trabalho, olha, bom descanso para você, bom retorno. Obrigado sempre pelo carinho da audiência aqui com o nosso A Noite é Nossa. E você já sabe, né? Já deve saber aí, decorado, o CV Zap da CV Mais. Não custa nada repetir. 999-27-0414. Fique à vontade para participar com a gente até 7 da noite aqui no A Noite é Nossa. Olha, eu conto com a sua sintonia. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Emílio Eduardo, conta essa história para nós, hein? Coca-Cola. Como é que é esse negócio da Coca-Cola aí? Hoje tava um dia calmo, consegui me controlar. Acordei de bom humor, saí pelas ruas e parei num bar. O garçom ficou surpreso, perguntou na mesma hora. Sei que sempre bebe uísque, às vezes cerveja, bebendo Coca-Cola. Mas acontece que o carnizeiro chegou naquele momento.